camuflado uniforme. Prossiga. De bravo uniforme. Acione a identificação. Vê se mantém o 050, chega na mão. Doutor 3152, pode voar, Aracaju? Aguarde, pode na sua bomba, Recife. Obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado. Direto Maceió. Cadê? 3152. Livre LS, descendo para 2000, com 1012, acuse no localizador. Acusará no localizador, 5972. Prisão 52, chame Recife agora, 12545, alternando 2085. 2545, 2085, tenha uma boa noite, senhor. Boa noite. Está autorizado, chame táxi. Cinco nove sete dois, inicie redução para a próxima. Iniciando a redução. localizado no ILS Rio 5972. Rio 5972, complete aproximação e torre agora, 1862. 186. Para o táxi 6313, temos Fulton 63 a bordo. É autonomia de 4 horas e 10, alternando o caminhão. Livre o táxi até o ponto de espera da 1-0. Chama pronto para decolagem, 6313. E aí, pode ficar 1-0. Boa noite, ao Rio 5972. 5972, avistado final, cheque trem livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Achado travado, 5972. Cordial, boa noite, 355-900, tem deformação uniforme, mantém 1-4-0, transfere. 355-5, cordial, boa noite, oceano de identificação, sou de Bonf, para interceptar a chegada com aquele nome, informe para descida. Agora estou em contato no radar, 70 milhas nordeste de Salvador. Mantém 1-5-5 na proa de Bonf. Aguardamos a chegada para a chegada bom. Fiz o táxi até o ponto de espera, chame pronto para decolagem o 604. Autorizado, alinha manter, 63 no 3. Gente, aguarde 4 minutos. Rio 5972, solo 52, táxi à direita, não me escuta. Alfa, Kilo, Paz 3. Linha 313 ao alinhar decolagem livre, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. É, confirma, Oceano 6-1-3. Livre decolar, 1-0-0 graus, 8 mais. Ok, decolagem, 6-1-3. Azul com a 2 é nova, cópia. Bota a vazia, não vai? Dois Alvo Confins 360 nível via a Persona 16, decola da 190 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5514, controle 1 no 9-8. Chama para acionamento. Mike Bravo informa nível S, desceu para 2.000 pés com 1.012, informa estabilizado no localizador. 2.000, chama estabilizado, e o cara? Com 1.012 no último. Bravo informa. Estou confirmando o altímetro 1.012, Mike Bravo informa. E é 3-3, é com 5-5, controle de alagamento. 19-8. São usados, 104, alinhar e decolar, 1-0-0 grau, meia dúzia mais. 1-3. 6-3-3, boa noite, contato, radar, decolagem, suba o 360 após 2.000 letras. Ok, 360, Dael Leda. Cruzando à direita, pode voar, Dael? Após 2.000, Leda. Leda, obrigado. Tô com a esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5521 e o controle 1 no 9-8 na saída. Leda. 5-8, após a decolagem da 5-0, curva à esquerda. Puca, transição Aracaju. Transponder 5521, controle 1980, tá 3305. Correto, chama para acionamento. Bora. Decolou 5-7, controle de 9-8. 19-8, no 6-0-4. 6-7-4-7 no portão, 7 para portão. Tá autorizado, chama o táxi, 6-7-4-7. Autorizado, vai chamar para o táxi, 6-7-4-7. Boa noite, vou no 6-0-4, decola, bom, boa sorte. Contato radar na decolagem, sub mantém o 370, saída Momo. 370 Momo, 1604. O controle Salvador, o 35595. Siga. 5595, a pista 17 está operando normalmente. Afirmo. Ok, solicita descida e após a posição bomb, prosseguir para o final da 17 visual. Eficiente, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012, ainda na Broad Bomb, trip 5515. 3.000 pés, 0.255 na 5. É 313, cruzou 120, chame Recife 1-3325, alternando 251. Gente, 1-3325, 251, boa. Mike Bravo uniforme torre agora, 118, meia dúzia. Gente, uniforme, continua a aproximação, vai pousar o 17? É, quem chama na final do 17 já está autorizado como, ideal abandonar para a final. Se autorizar, tem condição de voar na proa 240 para se ajustar para a final visual da pista 17. Pedido que precisa voar na proa 240 para se ajustar para a final 17. Está livre então, na proa 240. 240, o trip 5595 descendo para 3.000. Boa noite, o voo 1405 para a cópia Brasília, se a gente der uniforme. Está livre o táxi Juliette Alfa, confirme o poder. 152, o POV, está autorizado e a Juliette Alfa, minha sede mais. Correto, chame para a decolagem. Chamará para a decolagem, minha sede mais. Salvador, boa noite, eu vou 1405 para a cópia Brasília, tem que ser uniforme. Pro 05 Brasília, tá autorizado para Brasília, nível 360 na peso 17, decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ofito. aciona o código 5472 e o controle 19958. Ciente 360 para Brasília, conforme plano pela Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Gólio Ofício. 5472 é o transponder, 1198 é o controle, o voo 1405. Estimativo, chão pessoal. Agora em 12545 alternando 2685. O 5 está autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi, não pode dar. Está autorizado, alinhar e decolar, vento no 00 graus, 00 nós, o 6747. Autorizado, alinhar e decolar, o 6747. 55, 5 para modificação. Montará para o cancelamento, trip 5555. Para o cancelamento, trip 5595, controle Salvador. Trip 5595, plano modificado a partir de agora 06. Prossiga, decida para o número 5712, em condições visuais, informe quando visual com o campo. Tente para o número 500, com 1012, para aportar quando avistar do campo, 5595 da trip. Visual final, pista 17, trip 5595, controle Salvador. Trip 5595, para o pouso, chama a torre, 1862. Para o pouso, chama na torre, 1862, trip 5595, obrigado, boa noite, tchau. 10, chama pronto para decolagem, 3305. Vamos lá, pronto para decolagem, tá, 3305. 6747, decola 07, controle 19, decimal 8. 1198, web 6747. Controle de Salvador, boa noite, VFS 6747. 47, contato. Time para o 6747, não recebeu sua mensagem. Contato radar na decolagem, o 6747, suba o 340, direto Leda. Vindo ao 340, da presente Leda, o 6747. está autorizado, já para o táxi. Oi, Salvador, muito boa noite, 3555 no 5, final, pista 17, baixou e travou. Limpou 5515, vento 120 graus, 10 mais, limpou 17. Pesado, pouso, pista 17, trip 5515. Sem identificação, desça para 2 mil pés. O altímetro em Salvador, 1003 agora. Chegar na mar. Autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 12 nós, 3305. Para o táxi do voo 1405, está com 4 horas, alterna confirmado. Segundo táxi à direita, Juliette, depois Alfa, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, entre 1405. Juliette, Alfa, ponto de espera, chamará o voo 1405. A sua identificação desça para 3 mil pés, do ajustado 1013, chegada a mar. 3013, chegada a mar, identificou, 3177. Solo 11, táxi à esquerda, até a área remota, pátio 1, já me escuta. Gente, pátio 1, para me escuta, o trip 5515, feita remota, senhor. Rafa, tá lutando com o segundo, Gopinha? Tem uma centena na Golf, 677, decola à direita, sai da Coral, aciona 5524. Pessoal, acione o código 0161, correção, desculpa, 0275, já acione 0275, decola à direita, ponto seguro 100, sai da Coral. Eu poderia confirmar qual era a posição para o 3555, senhor?